estrela lá no mar cantou. E uma estrela lá no céu olhou. Alumiou o caminho tão forte que Deus me guiou.